Ok, avó. Olha, acabaste de ver a casa. Agora vais ver o quarto mais fixe que qualquer finalista pode ter. Finalista da secundária, não da terceira idade como tu. Não que sejas velha. Apesar de teres descontos especiais e de não teres de te preocupar se o mundo vai acabar dentro de 20 ou 30 anos, porque na verdade, avó, tu provavelmente não vais... Diz olá, Lily. Olá, avó. Tente perdoar a Miley. Às vezes saem-lhe coisas da boca sem passarem pela cachimónia. Adiante. Deve estar a morrer para ver o nosso quarto. E quando eu digo morrer, quero dizer uhul, de morrer, não é? A morrer, tipo pi. Vamos mostrar-lhe o quarto. Boa ideia. Olha para isto, avó. Aqui está a minha cama, a cama da Lily, o nosso belo lustre e muito, muito mais. Olha, eu sei em que estás a pensar. Onde está o roupeiro da Ana? Eu volto já, avó. O que é que aconteceu? Eu sei lá, deve ter rebentado. Pena. Se pensam que podem chegar atrasadas à escola, podem tirar o cavalinho da chuva. Ai. Ha! Apanharam o cavalinho da chuva. Pois, teve graça tirá-lo da chuva. Rita, ele pagou este quarto. Quero ir para a escola porque quero passar o dia a ouvir as tuas piadas. Ai, são tão giras. E aparecer na televisão. Tens toda a razão, é giro. Yeah, yeah. Com licença, deixa passar as finalistas. Para levantar o horário de finalistas. Pois. Na fila exclusiva, na para qual tu não podes estar. Oh, mas nós podemos. E porquê que será? Porque somos finalistas. Fomos irritantes? Sim, mas... os finalistas podem irritar. Hello! Por falar em coisas irritantes. Força! Do liceu é o mais novo finalista. Ah, pois sou! Inteligente e com pai capitalista. Ah, pois tenho! Ele é um gênio, tem dinheiro. Podes ser suado tempo inteiro. Se forem gêmeos, não precisam de ir para a lista. Oh! Bem, se estão à procura de um verdadeiro amor finalista, façam fila aqui e agora. Rico. Lamento, meninas, mas procuro alguém com um pouco mais de cha-cha-cha. Lamento, procuro alguém que não tenha tirado o fato do topo de um bolo de noiva. Cha-cha-cha. Provas para a claque feminina dentro de 5 minutos. Equipa Rico, para o ginásio. Aleluia, aleluia. Toca a mexer. Aleluia, aleluia. A seguir, Miley finalista Stuart. Karen, quer lá saber, cancel. Nem ela pode estragar o que vai ser, sem dúvida, o melhor ano da minha vida. Lamento, Stuart. Segundo a lista, já não é aluna da nossa escola. Professora que acabou de estragar o melhor ano da minha vida, repete lá. Pai, o que é mais importante? O teu cabelo ou o meu ano de finalista? Oh, eu tenho muita pena, mas para mim é o meu ano de finalista. Oh, não demores muito. Isto é uma desgraça completa. Lili, então, que tal o horário? É sensacional! Mas tem um sabor trágico e amargo, como se tivesse um par de meias suadas na boca. Porquê que disseste isso? Não sei, eu estava nervosa, ok? Isto não fica assim. Alguém cometeu um erro grave porque o meu pai me disse... Ouça, eu enviei a inscrição para cá. Interessante. Fui pessoalmente aos Correios há mais de um mês, a sério. A sério? Peço desculpa, tive de sair de casa com o cabelo molhado. Parece ser uma pessoa honesta. Porquê que eu não acredito em si? Porquê? Escute, diretor Luger, eu sei que o meu pai está com mau aspecto, com este barrete na cabeça e com aquela pera ridícula, mas se o meu pai diz que enviou pelo correio, é porque enviou. Porque se há uma coisa que o meu pai é, e eu posso garantir-lhe... Ouve, Miley. Este não é o meu pai. Quem és tu e porquê que roubaste a minha inscrição? Problema resolvido. Aqui tem. Vou deixar o intruso nas suas belas mãos. Eu nunca me canso de atrancar. Sente-se, menina. É para já. Deixem-me dizer-vos uma coisa. A sociedade tem regras. Uma dessas regras é que se alguém falha a inscrição, só pode voltar a inscrever-se no segundo semestre. No segundo! Sem regras como esta, qualquer pessoa poderia fazer o que quisesse. Hã? Eu podia saltar da secretária para esse lado e atirar-vos pela janela, porque estou farto de pessoas que me pedem tratamento especial. Mas não vou fazer isso. E sabem porquê que eu não vou fazer isso? Hã? Porque a sociedade tem... regras. Não está feliz por ser assim, senhor cabeça de barreto pateta? O que é que aconteceu ao simpático diretor Weeby? Aquele ali deve ser o diretor Weeby. Isto é tão injusto. Vou perder a excursão à neve, o baile de finalistas e as fotografias finais. E graças a ti, o primeiro almoço como finalista com prioridade ao pudim. Foram 3 anos de tapioca. Finalmente ia saborear caramelo. Tu nem sequer gostas de caramelo. Parece que nunca foste jovem, pai. Não te preocupes, querida. Tudo se resolve. Vou ligar ao supervisor de escolas. Supervisor? Pai, estás a pensar pequeno. É com pensamentos pequeninos que depois te esqueces de enviar as cartas. Isto é um grande problema. Precisa de uma grande solução. Oh, a quem é que vais ligar? Ao ministro da Educação. Francamente, eu não sou assim tão parva. Estou aí da Casa Branca? Hã? Eu queria falar com o presidente. Fala, Ana Montana. É claro, eu espero. Viste, pai? Pensar como finalista. O quê? Mas como é que está ocupado? Eu estava muito ocupada e fui cantar para os filhos dele. Estou? Estou? Oh, bolas. Até deixei uma das crianças pentear uma peruca. E ela tirava macacos do nariz. Quem terá posto um macaquinho na minha bota? Obrigada por me emprestares estes filmes. Ainda nem acredito que um homem possa ter o casamento do meu melhor amigo vestida para casar e Mamma Mia. Bem, a Meryl Streep a cantar ABBA? Não tenho vergonha de dizer. Eu chorei. Tu és realmente doce. Não tão doce como o Zac Efron em 17 anos outra vez. Também gostaste desse filme? Gostei! Obrigada. De nada. Acompanhe-te à porta. Tchau. Tchau. Macacos me mordam. Aquela miúda estava mesmo a derreter-se como um gelado num dia escaldante. Convida-a para sair. Para tua informação, já a convidei. Aqui. E correu bem. Ela riu-se das minhas piadas, disse-me que eu beijava bem e pagou o jantar. Aqui corre mesmo bem. Filho, deixa-me explicar-te uma coisa. Pode ser muito mais recompensador se a convidares para sair aqui. Se ela fosse uma miúda normal, convidava. Mas, pai, estamos a falar da Siena. Sai nas revistas de moda. Ela é modelo de bikinis. E se por algum milagre ela saísse comigo, provavelmente as coisas iriam correr assim. Estamos sentados numa mesa a comer pizza. Eu estou a tentar ter graça e ela finge que eu tenho. Está tudo a correr bem. Depois eu digo, vou à casa de banho. E ela diz, despacha-te. Ok. Começa a andar e depois vir-me para lhe dizer com estilo, eu volto já. E é isto que eu vejo. Eu tento aproximar-me dela, mas não chego lá. Ela já era. Olá! Ouve, eu já saí com estrelas de rock, com atletas, até com um príncipe. E eu nunca tive de convidar um tipo para sair. Nunca! Na minha vida! Eu não sei como fazer. Ajuda-me! Acho que ela te convidou para sair. Aqui? Não. Foi aqui! Não, mas espera, mas... espera. Oh, eu não tenho de ir à festa de finalistas desta noite, sabes? É só pedires e eu fico aqui contigo. Não, eu estou bem. Vai. Então, está bem, mas provavelmente eu não me vou divertir nada. Não! Não deixes que a desgraça da minha vida estrague a tua diversão de finalista! Vai! Diverta-te! Está bem! Festa de finalistas, vou à festa de finalistas, vou. Ah, esquece! Eu não vou ser a minha melhor amiga! A sério? Sim, olha, eles podem afastar-te da escola, mas não podem afastar-te dos jogos de futebol americano, dos bailes de finalistas, nem das festas de finalistas. Sabes, tens razão. Eu dei os melhores 3 anos da minha vida àquela escola, mereço lá estar como qualquer outra pessoa. E o que é que eles vão fazer? Expulsar-me? Expulsar-te? Vocês não podem expulsar-me! Ah, pois não! Vão ter de passar por mim e eu gostava de vos ver a fazer isso. Oh! O que é que eu falei? Eu vou ser finalista! Pois a regra é, se não se inscreveu no primeiro semestre, vai ter de esperar pelo segundo semestre. Mas as regras são para totós. É uma honra tê-la na nossa classe de finalistas, menina Montana. Por favor, trate-me por Ana. Ana. Espero que a sua filha goste da fotografia. Ela vai adorar! Oh! Está igual! Está igual! Posso fazer mais alguma coisa por si, Ana? Não, só quero ser tratada como uma aluna normal. Oh, se depender de mim, pode ficar completamente descansada. Eu faço sempre isto aos alunos novos. Oh, tem que ser mais uma. Fiquei com olhos de diabrete. Diga finalista. Finalista! Ora vamos. Com licença. Ana Montana quer ser tratada como uma aluna normal. 7 em EF. 7 em EF! Tirando isso, é uma jovem normal. Uma jovem normal! Bem, espero que resulte. Mas se não resultar, pode sempre pôr uma peruca e fingir que é outra pessoa. Muito bem, malta, vamos para as aulas. Se não passa a ser a Ana, traz a Ana. Pronto, pronto, pronto. A sério, vamos para as aulas. Olá. Olha, Eu sou uma finalista normal a ter uma conversa absolutamente normal com outra finalista normal. Ouve, finalista normal. Estou muito ansiosa para trabalhar no carro de finalistas. Então e tu? Pronto. Isto é simpático. Confortável. Pois. Vamos ver se gostas quando fores à casa de banho. Na verdade, já experimentei e não correu nada mal. Ela nunca me tinham aplaudido, hã? Johnny, disse-lhe que gosta da blusa dela? Diz-lhe tu, eu nem sequer gosto dela. Fala! Uau, tu és irritante! Saiam da frente, saiam-me da frente! Olá, Johnny. Adivinhei? Ai, ela sabe o meu nome, ela sabe o meu nome, ela sabe o meu nome! Pensei que não gostavas dela. O seu poder de estrela acabou de derrubar as minhas barreiras. Olá! Não, por favor. Não entrem em histerias, afinal eu só quero falar com vocês. De finalista para finalista. Adoro essa blusa. Obrigada, eu adoro a tua. Podes ficar com não, ela. Não, gosto de ver nela. Estava só a elogiar, parem. Por exemplo, também gosto, olha, desta blusa, daquele casaco, destas calças. Não, malta, não tens vergonha. Tapem-se. Oh, não foi aí coisa boa. Eu sei como te sentes. Ele é tão sensível. Nós somos iguais, tu e eu. Corações que são só um. Pois ambos procuramos amor. Altura não importa. Olá, boneca. Tu lembras-te de mim? Estás a divertir-te aí em cima. Coisa mais gordurosa, com mais hidratos de carbono e calorias que um homem já pediu para mim. Muito obrigada! Pois, ainda bem que estás a gostar da pipi... quer dizer, pipi... comida italiana. Jackson, precisas de ir à casa de banho. O quê? E deixar-te aqui sozinha e desprotegida? Importa-se, estamos a tentar ter uma conversa! Jackson, por favor, comigo. Podes ir. Sim, tens razão. Eu estou a ser pateta. Eu vou. À casa de banho. Ah, mas eu volto no ápice. Vou no bem e venho no outro. Como um relâmpago. Bim, bam, bum, mas sem o boom. Eu vou só... Vemo-nos daqui a um minuto. 45 segundos. Estou de volta! Estou... Malta, saiam daqui, vá! Estou acompanhada por um rapaz que adoro. E esse sou eu, rapazes! O rapaz sou eu, não sou. Isto responde à tua pergunta? I don't wanna be ungrateful, it probably sounds strange. I really love the role I play, the songs I sing. But with all the fame, the things that seem so simple, suddenly so far out of reach. Wish that they could see the underneath. I'm just an ordinary girl, sometimes I'm lazy. I get bored, I get scared, I feel ignored. I feel happy, I get silly. You girl like me, like you. Ei, Miley, o que é que faz aqui? Pensei que a Ana estivesse a inscrever-se no comitê do anuário ou a trabalhar no carro de finalistas. Não querem a Ana a trabalhar no carro de finalistas, pai. Querem que eu vá lá em cima a cantar. Eu não posso lá voltar, pai. Nunca irão tratar a Ana como uma miúda normal. Eu nunca serei um deles. Então isso surpreende-te. Não foi por causa disso que inventámos a Ana Montana. Eu sei, mas... agora vou ter de esperar um semestre para poder ser uma finalista de verdade e fazer coisas fixas. Como o quê? Não sei porque não vou lá estar. Miley, lamento que não possas trabalhar no carro de finalistas. Mas nem Ana Montana pode ter tudo aquilo que quer. Apesar da Ana ter passado o verão inteiro em digressão na Europa. E apesar de não seres do comitê do anuário, a Ana conheceu o presidente dos Estados Unidos da América. Que não responde às minhas chamadas. Pois. Querida, eu sei que é frustrante não poderes ser uma miúda normal, mas esse é o preço a pagar por seres uma miúda extraordinária. Chegaste a enviar a inscrição para o segundo semestre, pai? Eu volto num instante. Diverte-te na escola. Impossível. Estás a mentir. Pois estou. É a mesma coisa todas as manhãs. Oh, bolas! Não acredito! Senhor Presidente! Vossa Majestade! Vale, desculpa não ter atendido a tua chamada, mas recebi o teu recado e já podes voltar à escola. Muito obrigada, Senhor Presidente. Oh, espera, ele sabe o segredo. Lily, ele é o líder do Mundo Livre. Exatamente. E sem segredos que iam deixar-te boca aberta. Lola. E você? É melhor parar de comer fatias de tarte à meia da noite. Bolas, ele é bom.